Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre António Martins, pároco em São Gião, São Domil, Vila Cova, Santiago, Carraguzela e Sabogueiro. Obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. Padre António Martins, vou começar esta conversa consigo pela vocação. Deus tem um projeto para cada um de nós, para cada pessoa. Não nos vem dizer tu vais ser padre, ou tu vais ser freira, ou tu vais ser leigo, mas através dos outros, ou dos acontecimentos vários, mostra-nos o que pretende de nós, se estivermos atentos e se formos dóceis. Como é que descobriu esta sua vocação para o seu sacerdócio? Bom dia a todos. É uma alegria estar na Rádio Boa Nova. A vocação é um tema sempre muito, muito denso e não há uma resposta assim taxativa. A vocação vai acontecendo todos os dias, penso eu. E comigo começou muito cedo. Penso que, no meu caso, eu até costumo brincar com isso, confundiram timidez com santidade, e porque era um rapaz tímido, um aluno razoável, acharam-me que o meu lugar seria no seminário. E com 10 anos fui para o seminário, fui mesmo apenas empurrado, porque na altura não tinha qualquer critério pessoal para fazer algum tipo de discernimento. Com o passar dos anos, estamos crescendo nessa descoberta, vontade de Deus, nós procuramos estar à altura dessa expectativa que Deus tem para nós. Eu fui descobrindo esse caminho na família, com certeza, a família é fundamental no discernimento vocacional, e depois também nos auxílios que recebi no seminário, desde os 10 anos até depois aos 24, quando me ordenei. Por vezes até aparecem assim uns episódios muito interessantes, mas no seu caso parece-me que talvez isto não tenha acontecido. Eu estou a pensar que, sei lá, por exemplo, tantos santos que nós conhecemos e que tiveram Santa Teresa de Lisieux, ela não parava, não é? Portanto, eu já tenho falado isto aqui na rádio. Ela teve que falar com o parco, teve que falar com o bispo, falou inclusive com o papa. Portanto, ela não sossegava, portanto, queria por tudo ser carmelita. Mas estou a pensar noutra, a Madre Teresa de Calcutá, insistia com a mãe, queria ser freira, e não descansou enquanto a mãe não levou a um convento para ver se de facto havia vocação ou não. Portanto, por vezes aparecem assim episódios muito interessantes. No seu caso, parece-me que não. Aconteceram alguns casos depois, durante o percurso. Eu várias vezes senti que, mesmo que eu não quisesse ser padre, e várias vezes tentei até fugir a essa questão, do género de desejar, não quero continuar no seminário, mas depois havia sempre pequenos acontecimentos que me diziam que o teu lugar que neste caso que o meu lugar era naquela casa, era ali que eu iria continuar a crescer e a crescer como pessoa, e depois também procurar descobrir qual a vontade que Deus tinha para mim, e acredito que seja esta, que eu seja sacerdote. Padre António Martins, tanto todos nós, como há pouco dizia, trazemos um chamamento de Deus, é que chamamos vocação, ou para sacerdócio, para freira, para leigos, enfim. Agora, a ideia que eu tenho é que a maioria das pessoas vem a este mundo desconhecendo que realmente Deus tem um projeto para cada um de nós. É assim ou não é? É isso que acredito. Eu acredito que nós só vamos conseguir realizar-nos enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus, na medida em que descobrimos aquilo que Deus espera para nós, aquilo que Deus quer que nós consigamos fazer. Claro que não é fácil, às vezes, esse discernimento, descobrir aquilo que Deus espera para nós, aquilo que Deus quer para nós, mas é possível e é descoberta constante, é desafio constante para a nossa vida. Consta, não sei se isto é verdade, se não, portanto, isto é uma conversa, e vale o que vale. Que no dia da nossa morte, Deus nos mostrará qual o projeto que eventualmente ele tinha para cada um de nós, e eventualmente o desvio que nós acabámos por fazer, até involuntariamente, sem nos apercebermos. Não sei se... Eu quero acreditar que Deus, com certeza, conhece-me e quer ver realizado. Portanto, eu sou filho de Deus, certeza que Deus deseja que eu esteja bem e feliz. E com certeza que esse estar bem e feliz é estar a cumprir a minha vocação. No caminho que acredito que é a vontade dele também, que também há de ser a minha, que sabe adaptar e ajustar essa vontade de Deus. Eu só serei feliz na medida em que corresponde a essa vontade de Deus. De outra maneira, serei uma pessoa desestruturada, desarrumada. Pois, a felicidade vem exatamente de corresponder à vontade de Deus. Tenho certeza que em todas as dimensões da vida é estar de acordo com a vontade do Pai. Nós, na nossa vida humana, também é assim. Nós gostamos de estar à altura da expectativa que o nosso Pai humano tem de nós. Mesmo acontece em relação a Deus. Eu quero estar sempre à altura da expectativa que Deus tem a meu respeito. Será a minha forma de corresponder ao amor que o Pai tem por mim. Isso às vezes não é fácil, mas é exatamente nessa dificuldade que vem a felicidade. A exigência é que nos faz, com certeza, nos faz melhores também, nos interpela, e na exigência que nós também crescemos em todas as dimensões, e nos tempos difíceis, e sentimos também a presença de Deus. Eu gosto muito de ver a minha vocação e olhar para Deus como aquele Pai que tem duas mãos, uma que me leva e outra que me abençoa. Eu gosto muito de visualizar desta maneira, de uma forma assim um bocadinho mística, se calhar, mas gosto de ver que a mão de Deus que me leva, às vezes leva-me para onde eu não quero também, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não desejo, mas acredito que não me leva e me abandona. A outra mão está lá para me abençoar e para me ajudar nessa circunstância, neste momento difícil. E acredito que a minha vocação há de ser essa concretização, saber adaptar-me, saber estar e corresponder à expectativa que Deus tem para mim. E essa correspondência, de facto, pode ter um valor imenso. Eu estou agora a pensar no que o padre acaba de referir e a vocação, neste caso, ao sacerdócio. Portanto, se de facto, no seu caso concreto, como sacerdote, se tiver essa correspondência, não é? Quantas almas, não é? Direto ou indiretamente, elas podem de facto caminhar no sentido da eternidade, não é? Eu penso muitas vezes nisso mesmo, quando às vezes nós também nos cansamos, quando estamos desanimados com alguma coisa. Penso que a minha vida de padre valeria, nem que fosse apenas por uma confissão que eu fizesse bem feita, que ajudasse alguém a sentir-se melhor, a libertar-se também, a sentir o perdão de Deus, a graça de Deus. Se eu celebrasse uma Eucaristia onde sinto que as pessoas encontram-se com Deus e estão com Deus e procuram mais a Deus, a minha vida já valeria por isso que eu consegui fazer, mesmo que fosse apenas uma vez. E quero acreditar que Deus permite que sejam mais vezes. As vocações escasseiam em Portugal, escasseiam na Europa, pronto, noutros continentes parece-me que não, que até vai havendo muitas, mas, portanto, na Europa cada vez temos menos vocações. Será que Deus não quer vocações para a Europa? O que é que lhe parece? Não, a questão das vocações sacerdotais é que se calhar temos que rever as coisas, porque se calhar não quer tantos padres. Claramente não deve querer tantos padres. Deve querer que nós, se calhar, cumpramos aquilo que já vem do Concílio Vaticano II, a questão do papel laical, de leigos com formação, que também assumem a sua responsabilidade de convicção e de fé. Claro que nós vamos ter muitas dificuldades a nível sacerdotal, a nível de serviços sacerdotais, a presença do sacerdote, na Diocese da Guarda, à qual eu pertenço, em Coimbra também é parecido, com certeza, mas nós somos mesmo muito poucos. Vamos ter, nos próximos 10 anos, 6 ou 7 sacerdotes, correndo tudo bem, são as pessoas que estão em formação. Portanto, repara a média que nem dá um por ano, em média, portanto, em 10 anos que estão neste percurso. Não, nada garante que esses 6 ou 7 que estão no percurso, que terminem a formação, não é? E que se entreguem desta maneira a este serviço na Igreja. Mas parece-me a mim que nós, claro, temos que pedir ao Senhor da Messe que envie operários para a sua Messe, que envie sacerdotes, mas se calhar antes de pedirmos isso, as comunidades devem pedir que cada um concretize a sua vocação laical, a sua vocação de leigo comprometido, que quer receber formação e quer também fazer a sua parte para que todos cresçam na fé. Mas isso não é fácil, Padre Pedro Martins, porque só conseguimos falar daquilo que conhecemos, não é? E nós, não sei se estou a ser pessimista, mas quando olhamos de facto para os movimentos, quando olhamos para a Igreja, para esta Igreja, verificamos que há uma ausência de formação extraordinária, e não havendo formação não é possível a nenhum leigo assumir qualquer tipo de responsabilidade. Exatamente, é isso. Sabe que é muito difícil, primeiro, as pessoas sentirem necessidade de formação. Pensamos que a catequese é apenas de infância e de adolescência. A catequese terminava com a profissão de fé, agora vamos insistindo que há de chegar pelo menos ao crisma. Temos muita dificuldade em conseguir isso, e depois parece que acaba ali a formação cristã. E não, a formação deve ser uma formação permanente, e o cristão devia procurar, para além da vivência da fé comunitária, para além da celebração eucarística ou a celebração de sacramentos ou sacramentais, e procurar também a sua formação. Passaria pelo esforço pessoal e passaria por buscar essa formação nas leituras que faz, nos grupos nos quais possa integrar-se, e também os sacerdotes e as pessoas que têm responsabilidades na Igreja promoverem o máximo essa possibilidade. Estava a falar e eu estava a pensar, enfim, em relação ao que estava a dizer. E eu lembro-me que numa altura qualquer eu eu fui ao, fui ao, fui ao, estive no Algarve e estava lá com o senhor e depois eu coloquei-lhe aquela, essa questão de ele é, portanto, não ir à missa e ele dizia, não, mas olha que eu fiz tudo, tenho as comunhões todas, eu fiz tudo, eu andei na catequese, eu, nessa altura eu ia sempre com a minha mãe, portanto, eu fiz tudo. Portanto, a ideia que aquele senhor me transmitia é que ele, portanto, era um pouco que referia. Portanto, ele tinha tudo e não precisava de... Fez as comunhões todas, era assim que se dizia antigamente, fiz as comunhões todas e tenho o assunto resolvido da fé. Pois, e vou à missa de vez em quando, como uma vez por ano, pronto, e temos o assunto resolvido. Não pode ser nada disso, sabe? Isto é querer estar instalado e a fé não pode ser algo que nos instala, é algo que nos desafia, interpela e motiva para fazermos sempre mais e sempre melhor. Em relação à vocação, à formação que há pouco também referia, portanto isto é complexo e certamente estivermos um bocadinho ao longo deste programa falaremos mais um pouco disso, mas vamos novamente continuar aqui com as dificuldades nas vocações, neste caso das vocações sacerdotais. Quais serão as principais causas? Porque hoje há muito menos vocações do que havia antigamente. A questão familiar para mim claramente é mais decisiva por não haver vocações sacerdotais. Penso que nasceu o seminário, tanto que eu fui formador de seminário durante sou sacerdote há 9 anos, fui formador durante 8, 9, praticamente 9 antes de ser padre, que já estava a fazer formação aos futuros. E tenho noção clara que para o seminário ia-se por dois motivos: em busca de melhor formação, uma formação humana, só apenas com esse objetivo, ou então como uma espécie de castigo, ali é uma casa diferente, pode ser que te imponham regras, e esta mentalidade está entranhada na cultura que temos, na sociedade que temos, e isso não é ponto de partida positivo para que depois as pessoas possam fazer um discernimento correto. Eu, como disse há bocadinho, eu fui para o seminário, houve aqui uma confusão, com certeza, entre timidez e alguma réstia de santidade, que as pessoas na altura pensariam, mas depois tive toda a liberdade para poder buscar a vontade de Deus, e a vontade de Deus, penso que desejava que eu fosse sacerdote, por isso com certeza que permitiu que me ordenasse. Mas parece-me que quem procurava o seminário eram pessoas deste género, ou porque procuravam uma formação humana melhor e calculavam que ali pudesse haver essa formação, esperavam, confiavam nos formadores do seminário que pudesse dar uma formação humana superior à formação humana que se encontra no tipo de escolas, ou então uma espécie de quase de castigo, a ver se ali havia imposição de algumas regras para que os adolescentes, as crianças, os jovens pudessem endireitar-se um bocadito, às vezes, de problemas que já traziam até de outras escolas e de outras circunstâncias. E isto é uma base muito errada para começarmos a trabalhar qualquer discernimento vocacional. Depois, também toda a cultura que temos, tanto é a família, faltam-nos famílias, com certeza. Toda a cultura que temos, que é uma cultura do usar e deitar fora, uma cultura do consumo, que não promove, de certeza, uma vida de entrega aos outros, de dedicação absoluta e de sacrifício também. Que no fundo a vida sacerdotal é isso mesmo, é entregue aos outros e querer o melhor dos outros, procurando estar à altura daquilo que os outros precisam também, procurando unir a Deus e levar para Deus e dar a conhecer Deus. O facto de as famílias hoje também terem poucos filhos também de alguma forma... Também decisivo, outra também decisiva, que uma questão também demográfica, que também é algo também, assim, também importante e decisivo e algo também que faz toda a diferença. Claro que se a família tem só um filho, se calhar prefere que ele seja médico ou que seja outra coisa qualquer do que ter que ser sacerdote e estar em função de uma entrega absoluta e às vezes distâncias de casa e tudo o resto, que noutras circunstâncias pode não ser necessário. A própria sociedade em si também não eleva, não é? Portanto, valoriza... O culto do prazer, o culto do usar e deitar fora, o consumismo, são princípios que realmente são totalmente diferentes daquilo que se pede a um futuro padre, não é? E é muito complicado deixar para trás toda essa forma de estar, que é a forma habitual, para uma forma de estar mais comprometida com, neste caso, com a Igreja, com todas as exigências que isso traz. Também acreditamos também toda a felicidade interior que isso há de trazer, mas realmente é caminho exigente, com certeza, caminho de entrega. Eu ontem vi um e-mail um bocadinho até extenso, mas numa parte dizia o seguinte: vivemos como se nunca viéssemos a morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. E eu penso que há de facto, pronto, perdeu-se o sentido de eternidade, e quando assim é, portanto, as coisas de facto. É tal culto de usar e deitar fora. Até parece que a vida também é assim, parece que a vida também é para ser assim, é para usar e para deitar fora. Parece que deitar fora, porque não buscamos o sentido profundo da própria existência. Parece que até a nossa própria vida usamos da forma que usamos as outras coisas. É saber-me bem, pronto, e deixe-me sair bem, está tudo bem. Depois, se me dignifica, se me realiza, se me aproxima dos outros, se me aproxima de Deus, parece que não interessa. Quando é isso que interessa mais? O que interessa mesmo é o sentirmos bem connosco, de bem com os outros e de bem com Deus, partilhando o que temos e somos, que é a vida vale por isso. Talvez venhas a ver. estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, através da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre António Martins, parco em São Gião, São Domil, Vila Cova, Santiago, Carraguzela e Sabogueiro. Padre António Martins, uma vocação, como alguém dizia, faz com que mude tudo sem nada mudar. Sente que a sua vocação também mudou tudo sem nada mudar? Eu nem sei nada mudar, é interessante. Por acaso é um aspecto que nunca tinha pensado muito. Claro que muda tudo, porque o facto de termos de viver as circunstâncias do serviço às comunidades, não é? Essas circunstâncias obrigam-nos a mudar tudo. Portanto, a nossa vida é em função das comunidades que temos, desta entrega também, este serviço que queremos prestar em nome de Deus e para Deus. É claro que muda tudo, sem mudar nada. É claro que o nosso coração, eu acredito que é a sacrário de Deus, é como dizia as leituras do domingo passado, é templo do Espírito Santo, e se nós somos templo de Deus, não há de mudar nada. Se nós estamos na graça de Deus, não devemos mudar nada, porque já somos templo de Deus, já vivemos em Deus e vivemos para Deus. É desafio permanente também para nós, com certeza, é mudar tudo, isto é dar tudo, é entregar tudo. E depois também procurarmos manter-nos sempre daqueles princípios que recebemos na família e os valores que recebemos também na formação humana e espiritual durante os anos de seminário, os anos também de formação teológica. Portanto, no fundo, acaba por ser a mesma pessoa, mas também tem uma visão diferente. Deve ser isso, e ver a realidade a partir dos olhos da fé e da interpelação que a fé há de trazer à realidade. Portanto, eu costumo dizer que se vê mais longe é como quem tem óculos com maior meditação, sem precisar deles, não é? Ver com mais nitidez, realmente, eu por acaso me preciso de óculos para ver ao longe, não que não veja, mas para ver com mais nitidez, e também espero que a fé sejam esses óculos que me ajudem a ver a realidade com mais nitidez. Eu não quero ver a realidade desfocada, quero vê-la com nitidez. Para vê-la com nitidez, preciso dos óculos da fé. É uma comparação, mas realmente para mim faz sentido. São João, o pastor São João, creio que via com mais nitidez do que São Pedro. Se calhar porque tinha talvez mais intimidade com Cristo e isso dava-lhe outra visão. A discussão inicial da Igreja, tanto se realmente o povo judeu tinha, isto é, se as pessoas tinham passado pelo culto judaico para depois pertencerem à Igreja cristã, se era preciso circuncidarem-se ou não, se tinham de passar por todos os ritos de iniciação judaica ou não. Claro que São Paulo teve aqui um fogacho e pensou que Cristo liberta-nos, e se nos liberta, libertamos tudo aquilo que possa ser amarra, e foi essa a proposta que ele fez, mesmo no primeiro concílio da Igreja em Jerusalém, não é? Onde São Pedro e São Paulo se reúnem e discutem claramente isso, e isso foi motivo de divisão e motivo de grande dificuldades na Igreja primitiva, mas acreditamos que aqui São Paulo conseguiu libertar-nos nesse sentido de somos povo de Deus, mas não temos de passar por todos os ritos do antigo povo de Deus, tanto, porque Cristo liberta-nos, Cristo quer-nos ver em comunhão com os irmãos e comunhão com Ele, mas sem estarmos agarrados apenas a uma lei pela lei, que era a antiga lei do povo judaico. Isto é apenas uma parte, vou fugir um bocadinho do que tinha traçado em relação à vocação, mas São Paulo foi de facto um grande santo, não? São Paulo é aquele que, estando afastado, não é? sendo perseguidor, quando se encontra com Cristo. Também no Evangelho do domingo passado dizia lá um aspecto interessante a respeito também de São Pedro, que dizia: Cristo fitou. Portanto, isto depois de São Pedro se ter confrontado com o olhar de Cristo, a vida muda completamente, e ele entrega-se completamente também. O mesmo aconteceu com São Paulo. Ele caminha de Damasco, aquela manifestação todos conhecemos, ele cai do seu cavalo, e aquela manifestação, sou Cristo a quem persegues, e a partir desse momento tudo muda. Portanto, ele, depois de se encontrar com Cristo, a sua vida muda completamente. Eu também acredito um bocadinho nisto, isto tem muito a ver com vocação. Depois de nos encontrarmos com Cristo, tudo muda. Claro que eu não tive nenhum privilégio como São Pedro, que é quem Cristo fitou dessa maneira, ou como São Paulo, que houve uma luz enorme e ele cai do cavalo e Cristo fala, claro que nada disso, mas Cristo fala-nos de muitas maneiras, nos pequenos acontecimentos, naquilo que nos vai acontecendo, e nós, se estivermos atentos, nós percebemos perfeitamente que é Cristo que nos está a falar. Há bocadinho estava a dizer também um bocadinho isso, que não houve nada de especial para eu ter ido parar ao seminário, mas depois, durante a caminhada, houve vários momentos até especiais, pequenos acontecimentos que agora, com alguma distância, eu sou capaz de perceber que são momentos decisivos na minha caminhada vocacional. Há pelo menos dois, já que temos um bocadinho de tempo, se calhar vou dizer, temos dois que gosto muito, que me tocam bastante. tinha a carta de condução há poucos dias, o meu pai tinha arranjado um carrinho assim antigo, e eu zanguei-me lá no seminário e meti as tralhas dentro do carro e fui-me embora. Fui-me embora para casa, chego a casa, os pais já estavam a trabalhar, eu até nem tinha chegado de casa porque não tinha, acho que nunca tinha precisado sequer, e andei a dar uma volta pela terra. Estão umas senhoras idosas a rezar o terço, era mês de maio, a rezar o terço numa capelinha, e na parte final do terço dizem algo do género, portanto, rezam pelas intenções do Santo Padre, rezam pelas intenções do parque da paróquia, rezam pelos doentes, e depois uma das intenções era pelo nosso seminarista para que chegue a ser sacerdote. E eu que tinha acabado de sair do seminário porque estava zangado, estava chateado, claro que no dia a seguir pensei melhor e voltei novamente. Outra história também muito interessante, era um sacerdote idoso que acompanhei na fase final da vida e que, com uma simplicidade extrema, de uma humildade absoluta, me desafiava a fazer a celebração da palavra, fazendo depois a parte da consagração. Isso para mim era desafio estimulante, porque sentia que estava muito bem acompanhado por uma pessoa que se tinha dedicado totalmente a sua vida a Jesus Cristo. E eu sentia que também tinha de estar à altura para que pudesse rezar eu bem e pudesse ajudar os outros a rezar. E esse sacerdote ensinou-me essa dedicação absoluta, e ele dizia que já podia morrer descansado, entretanto já faleceu também, que já podia morrer descansado, já tinha quem o substituísse. Habito-me profundamente, porque ele dizia isto não era por ser bonito, era porque ele sentia mesmo isto, e sentia que aquilo que me tinha ajudado a mim era para que eu pudesse continuar aquilo que ele tinha feito também, porque ele dedicou-se totalmente, não é 99%, é a 100% ou mais, a este tornar Cristo presente, tornar Cristo vivo, testemunhar a fé, viver a fé. Isto, não, portanto, um jovem que vai para o seminário e depois que acaba por se ordenar, que deixa a família, que vai hoje estar numa paróquia, amanhã pode estar noutra, e que no fundo dá a sua vida para o serviço dos outros. Isto é uma atitude radical. É uma luta constante mesmo, uma luta constante todos os dias, porque nós todos nos queremos instalar de alguma maneira, nós todos precisamos de nos sentir confortáveis nas circunstâncias que temos. Eu, por acaso, este ano troquei até de paróquias, e realmente nesses últimos, portanto, estou há 4 meses nesta região, e realmente tenho sentido exatamente isso. Estava há 10 anos numa região e agora numa região totalmente distinta. Isto realmente mudou tudo. Claro que aquilo que dizia há bocado, mas calhar não mudou nada. Eu continuo a ser a mesma pessoa, a ter o mesmo coração. As minhas circunstâncias é que realmente, e pesam-nos muito, porque especialmente a distância da família, às vezes a família às vezes é complicado nós, especialmente nas festas, quando é festa para toda a gente, para nós vemos aquilo quase como trabalho, e isso é terrível. Mas também peço a Deus que nunca me instale demasiado, que nunca me deixe instalar demasiado. Claro que preciso das minhas coisas, preciso dos meus amigos, preciso também de ter o suficiente para me realizar humanamente, mas que nunca me deixe instalar demasiado, porque se me instale demasiado, torno-me burguês, e isso de certeza não estarei a servir bem o reino de Deus, não estarei a servir bem a Igreja, que me quis ordenar. Para não se instalar demasiado, nem o Padre António Martins, nem outro sacerdote, eu penso que é necessário que os serviços da Diocese, desta e de todas as outras, não só aqui, mas por todo o mundo, estejam permanentemente atentos aos sacerdotes e lhes deem também formação contínua. Sim. Isto não é que eles precisem de estar a ensinar nada, porque certamente já sabem tudo o que é necessário, mas precisam de lembrar as mesmas coisas muitas vezes. Sim. E eu penso que nesse aspecto, se calhar, há algumas falhas em algumas dioceses, porque eu vejo que isto, sem querer, pronto, estar a acusar quem quer que seja, mas noto que, portanto, muitos sacerdotes acabam por Cristalizar, exatamente. Por acaso, eu próprio senti essa necessidade, portanto, eu terminei, sou jovem, terminei o curso ainda há 9 ou 10 anos, como disse, 10 anos, e senti a própria necessidade também de procurar, para além da formação que a Diocese me dá, procurar formação permanente, e portanto, lá está agora a possibilidade, até em regime de e-learnings e outras possibilidades, que há uns anos não havia e agora felizmente há. Eu, por acaso, estou também a fazer uma pós-formação em Doutrina Social da Igreja, que é algo que acho bastante interessante, que proposta que a Igreja tem a fazer em cada sociedade e em cada cultura, acho que é algo que tem que ser estudado e avaliado, e em cada circunstância nos há de interpelar. Eu próprio sinto essa ansiedade, e a Diocese também todos os anos promove pelo menos 2 momentos de formação, tanto por acaso, por coincidência, tanto quarta e quinta-feira, este programa irá passar depois, nós gravamos antes, mas quarta e quinta-feira teremos essa formação na guarda, será sobre, por acaso, sobre a catequese. É interessante o tema, porque notamos que este percurso de 10 anos de catequese de infância e adolescência não está a corresponder às expectativas que nós tínhamos enquanto Igreja, e teremos de repensar esse percurso. E, por acaso, é a formação que amanhã e depois será aula da nossa reflexão, da nossa interpelação, e vamos procurar depois também os melhores caminhos, os caminhos que Deus quer, que é isso que procuramos sempre. Pois, esse tema da catequese, sim, pois eu acho que ele tem que ser visto a nível diocesano, mas também a nível nacional, porque claro, isto, de facto, isto é preciso, de facto, fazer alguma coisa. Não há hipótese, não é possível isto continuar desta forma, e nós vemos que crianças que andam 10 anos na catequese, É que não fazemos discípulos, nós não estamos a conseguir fazer discípulos. E o objetivo da catequese não é, nem é tanto decorar ou saber as questões dogmáticas da fé, é fazer discípulos. É sentir que Jesus Cristo olha por elas, como olhou por Pedro, como disse a respeito do Evangelho do domingo passado, assim como Pedro sentiu olhado por Cristo e isso mudou toda a sua vida, não é? Aqui também será um bocadinho nessa dimensão. Portanto, as crianças têm que sentir, as crianças, os jovens, os adolescentes, que são olhados por Cristo, que são amados por Cristo. E depois devem querer corresponder a esse amor. E a catequese ia ser essa motivação para que pudessem descobrir esse amor, esse encontro pessoal com Cristo. A catequese só há de promover esse encontro pessoal de cada um com Cristo. E se isso acontecer, tudo o resto vai acontecer também naturalmente. Como que se consegue? É muito difícil. Com todas as solicitações extras e fora deste estilo de vida que a Igreja propõe, é muito complicado nós conseguirmos promover esse encontro pessoal com Cristo. Há demasiada confusão, demasiado barulho, demasiado ruído, demasiadas solicitações, demasiadas ocupações, e Cristo não vem ocupar um lugar de outra coisa qualquer. Ele não se vem impor pela violência e pela força, nem vem roubar ou violentar a nossa liberdade. Deixa-nos livres, e essa é a prova maior de que Deus nos ama, é deixar-nos livres de o querermos ou não querermos, de o querermos seguir ou de o ignorarmos. Pois, isso de conhecê-lo, amá-lo e segui-lo não vai lá desta forma. É difícil. Portanto, as solicitações, como acaba de referir, são muitas. Até porque os miúdos, para além da escola, depois têm imensas atividades. Têm mais carregada, às vezes, do que muitos adultos. Sim. Eles vão para a catequese, mas a cabeça deles já lá não está. Até porque, normalmente, a catequese é dada à tarde, ou por aí assim, e eles já estarão cansados. Mas também têm a cabeça cheia de atividades. Por outro lado, os catequistas, há uma ausência de... Também faltará a formação. Isto é transversal. Começa pelos sacerdotes, passa pelos próprios bispos, com certeza. Sim, pelos próprios bispos. Exatamente. Porque todos precisamos de formação. Eles também têm formação, os bispos, mas eles próprios precisam. Nós precisamos. Depois, claro, nós também só damos aquilo que temos. Exatamente. E temos de ter para poder dar e para poder interpelar e para poder ajudar também. Eu há muitos anos vi um artigo de uma reunião de cardeais em que eles diziam algo parecido com o que acaba de referir. Portanto, a formação tinha que ser para toda a gente. E essa, portanto, tinha que ser para os leigos e tinha que ser para os sacerdotes e para os bispos e para os cardeais. Porque, de facto, se isso faltar... Não há base. Estruturas-se tudo o resto. E eu penso que no aspecto da catequese, por vezes, há mais preocupação em preencher lugares do que em transmitir valores. E quando assim é, as coisas de facto não podem andar bem e não andam bem. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre ardente, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Scooby-Doo, por a bombeira para pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop p cabaret de Bobé. Vejam bem daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vem levantar-me do chão, ninguém vem levantar-me do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar, noite ao relento no mar. Conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre António Martins, pároco em São Gião, São Domil, Vila Cova, Santiago, Carraguzela e Sabugueiro. Padre António Martins, eu gostava de comentar a vocação do atual Papa consigo. Que já o tenho feito, mas acho que é extraordinária a forma como ele descobriu a vocação. É um facto que ele teve muita ajuda da família, ele próprio prefere, parece-me, que uma avó, mas mesmo assim a vocação dele acho que tem, envolve aqui muita coisa. Portanto, ele tinha uma festa de estudantes, como sabe, não é? Sim. E antes de ir para a festa, quis passar por uma igreja. E eu, passar por uma igreja, encontrou lá um sacerdote. E o sacerdote meteu conversa com ele. Quer dizer que o acolheu. A igreja. Ele tem dito isso. Acho que, para já, se pudesse preferir duas palavras, aquilo que o Papa Francisco tem dito é a questão das periferias e a questão do acolhimento. Acho que estas duas palavras têm sido transversais a tudo aquilo que ele tem dito, tudo aquilo que ele tem transmitido. É o ir às periferias e o acolher bem. E a igreja tem que ser lugar de acolhimento. E ele tem insistido nessas duas dimensões. Em todos os momentos ele aproveita para falar destas duas dimensões. E às vezes a igreja não é... Ele disse que a igreja deve ser farmácia, deve ser lugar de acolhimento. Portanto, não é tribunal, deve ser campo de acolhimento, campo de refugiados, quase. Refugiados é sentido porque todos somos limitados, todos somos pecadores, todos somos frágeis, todos cometemos erros. E a igreja deve ser a mãe que ajuda a curar, a mãe que dá o medicamento na hora certa e que cuida para que a pessoa recupere, para que a pessoa encontre novamente o equilíbrio e a saúde, neste caso. E aqui a igreja deve ser o encontro à saúde espiritual, é aquela que acolhe, porque todos falhamos e todos erramos. E às vezes vemos a igreja como aquele que é o juiz. Tu agora podes isto ou não podes aquilo, e ele disse que não quer essa igreja, quer a igreja que acolhe e que dá o medicamento e que é farmácia e que ajuda a encontrar a serenidade interior e que cada pessoa se sinta interpelada a procurar a forma de se encontrar mais com Deus para dessa forma estar mais integrada com a comunidade onde está, no sítio onde vive. Ele, nesse acolhimento, acabou por se confessar. E quando saiu de lá, ele disse: "Ah, eu vou ser padre." Portanto, isto a mim impressiona-me, porque como é que aquele sacerdote que ele encontra ali, nada acontece por acaso. Como é que ele serve de ponte, não é? Tanto é que temos que é a presença de Deus e Deus com certeza nos vai colocando as pessoas certas na altura certa para que cheguemos à nossa realização. Portanto, é o Pai que, como digo, pode nos levar às vezes quando não queremos, mas está lá para nos abençoar. E neste caso, com certeza, ele não pensaria em passar pela igreja, muito menos encontrar um padre que o iria motivar dessa maneira, apenas porque o acolheu bem, não é? Eu acredito também muito aquilo que acabámos de dizer. Basta um gesto positivo da minha parte para me sentir já realizado. Mesmo que isso me faça sofrer durante muito tempo, mas se eu conseguir um dia motivar alguém para ser mais pessoa, ser mais filho de Deus, estar mais próximo do próximo, sentir que tem dignidade, sentir que tem valor, aos olhos de Deus tem sempre. Acho que isso é mesmo o mais importante. Diz o padre António Martins, basta um gesto da minha parte para eu me sentir bem. E impressionante, porque esse gesto com que se sente bem, até se calhar sem a gente se consciencializar, isso vai fazer bem também a muita gente. Com certeza. Tudo isto é, com certeza. Há uma teoria qualquer, não é? Que um bater de asas de uma borboleta na China mexe connosco aqui. E eu acredito nisto. Eu acredito que uma coisa simples, às vezes uma palavra certa, uma presença certa, um olhar certo, um cuidado, um pequeno cuidado, às vezes certo, na altura, no momento certo, isso é capaz de mudar o mundo. O meu mundo muda de certeza. E claro que se o meu mundo muda, os outros também vão mudando alguma coisa. Claro que são coisas muito pequeninas, nós não conseguimos mudar o mundo todo, é impossível. Mas não podemos decidir, é mudar o nosso. O nosso tem de ser melhor. Onde nós estamos, tem de estar, as coisas têm de estar melhor. E se não estão, a culpa é nossa. Nós temos que pedir a Deus que nos dê a graça de conseguirmos descobrir como é que conseguimos fazer o nosso mundo um pouco melhor. E só isso é que temos a obrigação. E isso há de ser depois encadeado com outras coisas. Há também ajudar a mudar o outro mundo, que nós não conseguimos chegar a todo lado, nem conseguimos... Não podemos passar a vida a sonhar, porque às vezes passamos a vida a sonhar que vamos acabar com a guerra, ou com a fome, ou com não sei o quê, e depois acabamos por não ser capazes de dar conta que aqui ao nosso lado alguém pode precisar de um copo de água, alguém pode precisar de uma palavra amiga, ou de um sorriso, às vezes, uma atenção pequenina. Pois, os pequenos gestos, aquelas atitudes que a gente faz, que de facto acabam por elevar o mundo. Eu estou a pensar que Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa de Lisieux, consta-me que quando via qualquer coisa no chão, mesmo mais pequeno que fosse, e que estivesse sozinha, uma coisa praticamente miniatura, um alfinete, um papelito, ela de imediato o apanhava. Portanto, no fundo, aquilo era... não fazia por ela, mas fazia-o por Deus. E portanto, tudo isso acaba por ter influência nos outros, não é? São os pequenos gestos que fazem as grandes diferenças, sem dúvida nenhuma. Portanto, o que faz a diferença não é... Se estamos à espera de coisas grandiosas, se calhar nunca vamos conseguir fazer nada de jeito. Passamos a vida a sonhar e somos uns sonhadores sem rumo. Mas as pequenas coisas, essas é que transformam, essas é que mudam. E eu vejo mudar o mundo e consigo mudar o mundo quando consigo estar atento aos pequenos pormenores e aos pequenos cuidados que tenho com as pessoas, com as circunstâncias. Lá está, o apanhar um papel do chão é a minha parte, contribui para um mundo melhor, para um mundo ecologicamente mais positivo, é um mundo mais positivo, com um mundo melhor, um mundo que está, neste caso, menos poluído. Claro que foi só um papel, claro que não acabei com as lixeiras, não acabei com todos os problemas ambientais que há, as emissões de CO2, seja lá o que for, mas eu fiz a minha parte, aqui ajudei, ou reciclei, ou separei, já fiz alguma coisa, é o que posso fazer. E se todos pensássemos assim, de certeza que tudo iria mudar, é a nível social, a nível da relação humana, e claro, porque acredito que é essa a vontade de Deus, porque dessa forma estamos a agradar ao Pai. É com certeza que o meu Pai humano quer que eu esteja sempre à altura daquilo que tenho de estar em cada momento, fazer o bem e a verdade em cada circunstância. É a mesma coisa acontece com Deus em relação a nós. Ele espera que nós, em cada circunstância, estejamos à altura daquilo que temos de fazer. Não devemos poluir, ponto, é um princípio, é uma coisa simples, mas devemos fazê-lo todos os dias, com cuidado, com preocupação ecológica também. O padre António Martins disse há pouco que foi para o seminário, portanto, ainda muito novo, com 10 anos. Portanto, da parte dos seus pais... Sempre houve... Sim, nesse aspecto sempre houve motivação positiva, vamos dizer assim. Tenho certeza da parte da minha mãe, sempre houve muito gosto que eu chegasse a ser sacerdote. Embora agora também ela sinta o peso da ausência e da separação e todo o resto, que lhe dói. Mas isto faz parte, são as nossas coisas humanas. Sempre tive envolvência familiar que me procurou... Eu sempre me senti totalmente livre de escolher aquilo que eu achava que era melhor para mim, sabendo que da parte da família havia gosto que eu fosse sacerdote. Acho que é uma família humilde, simples, família que reza, e quando a família é assim, é ninho de vocações. Quando a família reza, quando a família é unida, quando a família é humilde, quando a família é trabalhadora, de certeza que isto é ninho seguro para vocações sacerdotais e também para bons cidadãos e pessoas de valor nos diferentes campos da vida social. Aqueles miúdos que andavam consigo na escola, como é que eles reagiram? Sim, sabe que eu tenho por acaso uma expressão que na altura alguém dizia, que me disseram, aliás, me disseram mais tarde, eu na altura não me lembro de ter dito isso, contaram-me isto depois mais tarde, eu já era adolescente, porque eu na altura comentava, nem sei porque é que fui para o seminário. Então houve lá alguém que me disse que eu terei dito um dia na escola que quando fosse grande gostava de falar bonito como o padre da minha terra. Quando eu fosse grande gostava de falar bonito como o padre da minha terra. Eu não me lembro de ter dito isto, eu não me lembro. Mas acredito que o tenha dito. Tenho certeza, é que eu não sei o que é que o padre da minha terra dizia. Diferente, eu, tanto, uma criança de 9, 10 anos, com certeza que não entende nada de uma homilia, tanto, ou muito pouco entenderá. E eu tenho consciência que não entenderia nada daquilo que ele diria, mas com certeza sentiria que ali estava alguém que falava de coração, falava algo de importante, algo que não eram banalidades, como a gente vê agora, tanto lá, tanto na televisão, só vê banalidades. Ali havia qualquer coisa de profundo, qualquer coisa de verdadeiro. E ali, se calhar, a busca do verdadeiro e do belo e do bom e de algo que projeta para algo mais, com certeza, desde muito cedo me fascinou. E isso, acredito que essa semente, de forma secreta, foi semeada, com certeza, pelo meu parco. E também pela família, que com certeza procurou sempre o melhor para mim e gostou que fosse para o seminário e com certeza muito se alegrou com a minha ordenação. E agora, apesar das exigências, agora das ausências físicas, que são duras, mas é vivo. Pois, aliás, há pouco acabou por dizer que a família e que os pais sempre acolheram esta ideia de ir para o seminário. Há situações que são diferentes. Há situações em que os filhos gostariam de ir para o seminário, mas em que os pais acabam por desviar. Isso é grave perante Deus? Será grave? Eu antes de colocar a questão perante Deus, eu colocava perante o próprio filho. Eu acho que um pai que não quer que o seu filho seja feliz, esteja realizado, há que qualquer coisa já não está a correr bem. Claro, perante Deus, também acredito com certeza que Deus ficará triste. É como alguém impedir-me de eu fazer a vontade do meu pai. Tanto o meu pai humano, o meu pai pede-me alguma coisa e alguém me impede, alguém aqui no meio impede-me de eu fazer essa vontade, com certeza há que qualquer coisa não está a correr bem. Mas eu acho que os pais, antes de se preocuparem de que forma é que o meu filho vai sobreviver economicamente, onde é que ele vai conseguir ser, onde é que ele vai conseguir recursos para a sua vida, pensar onde é que o meu filho vai ser feliz. E acho que só isso é que importa. E os pais esquecem-se às vezes de rezar pelos filhos. Isso preocupa-me bastante. É rara a família que reza pelos seus filhos. Preocupa-se com tudo, em partilhar, fazem esforços sobre-humanos para que não falte nada aos seus filhos. Acho bem, tem de ser, não é? Esforços às vezes até assustadores, porque deixam de ter para si para dar aos seus filhos. Isso acontece, infelizmente, cada vez mais com esta crise toda, mas esquecem-se de algo importante, de rezar por eles, rezar pela felicidade deles, para que encontrem o seu caminho de realização plena. E isto é muito importante. E não imporem mesmo uma profissão, independentemente, agora vamos esquecer os seminários, os sacerdotes, ou aos freiros, ou o que quer que seja. Eu penso que os pais nunca devem impor uma profissão a um filho. É o voar, tanto isto é o filho é como um pássaro que tem que voar. O pai deve orientar o voo, com certeza, mas não pode substituir-se a abanar as asas. Tem que ser o filho a abanar as asas e orientar, se calhar balizar. Balizar é o que é bem e o que é mal, mas depois há muito espaço nessa baliza que se cria, tanto há muito espaço por onde cada um poderá encontrar o seu sítio de realização enquanto pessoa humana e também enquanto filho de Deus. Tudo é importante na própria Igreja. Portanto, verificamos que as comunidades, a sociedade, os meios de comunicação não são muito receptivos, portanto, à ideia dos sacerdotes. Mas a verdade é que quando eles faltam, quando eles precisam de um serviço, eles ficam como que um pouco em pânico, não é? Eu estou a ver que outro dia eu lia no jornal e eles diziam: ah, os padres fazem falta para os funerais. E disseram: coitados, coitado deste jornal, ainda não descobriu que o padre afinal nem é preciso para os funerais. O padre é de facto preciso para celebrar a Santa Missa, é necessário, é preciso para confessar, mas os funerais há diáconos, há quem os faz. Se é o leigo pode fazer, e seja legitimamente autorizado, poderá fazer. Sim, vemos só essa dimensão do, nesse caso, do serviço. Aquilo que mais me custa na minha vida sacerdotal, e admito que é, pronto, há outras dimensões que me custam bastante, mas uma das coisas que mais me custa é a questão de sentir que às vezes me transformei num burocrático, num moço de recados, entre aspas. Isto é um bocado forte, mas é assim que às vezes a gente acaba por sentir-se. Parece que temos que estar em determinadas circunstâncias e apenas isso e só, para silenciar as consciências. Isso é terrível. O sacerdote está com certeza para presidir ao culto, está para ajudar a rezar com e rezar por, com certeza isto tudo é importante, mas não é apenas para isso. É para promover, para formar, para interpelar e para ajudar o diálogo com Deus, o diálogo que cada um tem de ter com Deus. Não é apenas para silenciar a consciência. Tive lá o padre no dia do funeral, tive lá o padre no domingo às 10 da manhã, para chorar às 11 já não dá jeito nenhum, e já lá me vou. Isto não é nada, isto assim é brincar com coisas muito, muito, muito sérias. Padre António Martins, a maioria dos sacerdotes estão gastos. Aliás, há pouco disse que nos próximos 10 anos, na Diocese da Guarda, na melhor das hipóteses, vão ordenar 6, 7 sacerdotes e que mesmo esses podem vir a falhar nestes 10 anos. Exatamente. Como é que isto se vai... enfim, vou utilizar aqui no chão. Como é que isto se vai resolver no futuro? Como é que vai ser isto? Eu acho que esta falta de vocações sacerdotais é, com certeza, ao Senhor da Messa dizer-nos que temos de procurar formação. Todos, tanto os sacerdotes e os leigos, para que depois... todos, em conjunto, possamos continuar a crescer na fé. Claro que o modo tradicional de viver a fé tem de ser mudado, necessariamente. Tem de ser mudado, tanto o acompanhamento às comunidades, há coisas que necessariamente têm de ser alteradas. Já que há vários caminhos também que vamos procurando trilhar, o caminho do diaconado permanente é um caminho interessante que foi agora retomado com o Concílio Vaticano II, é algo do início da Igreja, que esteve muitos séculos sem que fosse aceito e agora, entretanto, com o Concílio Vaticano II foi retomado. Claro que isto demora sempre muitos anos a chegar e nas nossas dioceses já vamos tendo algum serviço de diaconado permanente que nos vai ajudando a manter algumas das dimensões tradicionais da vivência da fé, que também é importante, mas mais do que manter a dinâmica tradicional, importa como é que nós podemos viver a fé hoje, de que forma é que nós conseguimos hoje aproximar-nos todos de Deus, de que forma é que a Igreja há de estar presente. Claro que o sacerdote tem de estar nas comunidades, mas não pode estar, eu como digo, são 6 paróquias, mas depois com as anexas eu tenho 15 ou 16 lugares, é uma coisa surreal. Claro que eu irei muito poucas vezes, mas eu tenho que ter alguém que seja o meu alter ego, no sentido de, quando eu não estou, ter uma palavra minha, ter uma interpelação para levar à comunidade, ter uma orientação, e depois, quando estiver, vivermos a fé com o máximo de intensidade, com o máximo de verdade. O nosso tempo vai andando, vai chegando, está praticamente no fim, e eu creio que lhe vou colocar a última questão, porque certamente não vamos ter tempo para mais. Muitas vocações hoje são o que eu chamo tardias. Estas vocações serão mais perseverantes, porque as pessoas estão mais seguras do que querem, do que quando é em adolescente, ou não? A nível estatístico, realmente não sei mesmo, não consigo responder à pergunta. A nível estatístico, quem tem sido mais perseverante são aqueles que começaram com 10 anos, não é? São aqueles que depois, já depois de fazerem até outro curso, às vezes, se foram para um seminário. Penso que realmente, numa primeira fase, são pessoas mais seguras daquilo que querem, com certeza. Não hesitam tanto e o percurso de teologia realmente é feito com mais estabilidade. Claro que quem entrou no seminário mais cedo se calhar não tem tanta firmeza, mas depois se calhar será parecido. As dificuldades serão iguais para quem entrou ao seminário com 30 anos ou quem entrou com 10. As dificuldades do dia-a-dia são para todos. Padre, mais uma pergunta muito rápida. Se os sacerdotes fossem casados, será que este problema das vocações era mais fácil ou não? Isso é uma pergunta muito, muito difícil, não é, para responder assim brevemente, mas de qualquer modo eu tenho noção que, e por acaso é uma coisa que costumo pensar muitas vezes, que ainda é de escrever um livro que se há de chamar O Padre do Domingo às 6 da tarde. Porquê? Porque é esta dimensão da solidão também e o peso das dificuldades imensas que nós às vezes também sentimos, a dimensão humana, pessoal. Claro que quem também está ao serviço quer estar sempre ao serviço. É isto que eu procuro sentir sempre. Apesar da minha solidão e da ausência, às vezes, de companhia humana e todas as outras dimensões afetivas e tudo o resto, eu quero sempre sentir que estou ao serviço e dou o máximo. E se amanhã o bicho me mandar para a Polinésia, eu não sei onde é a Polinésia, mas vou. Claro que isto é fácil de dizer, mas não será todos os dias fácil de cumprir. É desafio permanente. Na questão dos ortodoxos, por exemplo, eles podem casar, mas também têm dificuldades a nível de educação. Eu acho que esse assunto seria resolvido durante algumas gerações. Se calhar é um assunto que teríamos problemas resolvido durante algum tempo, mas se calhar passa primeiro pela questão da ordenação de pessoas casadas ou pessoas que... É uma questão disciplinar. Um dia a Igreja poderá voltar a pensar nela, com certeza, e pensará nela atualmente, mas não penso que resolva o problema de um dia para o outro, talvez durante algum tempo. É uma questão mais profunda, a questão vocacional é uma questão muito mais profunda que simplesmente só a questão do celibato eclesiástico. Um assunto muito complexo, que não é fácil e que onde isso existe traz muita complicação. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.